mulher. Então vamos fazer a nossa confissão juntos. Eu e seu braço, vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus. Amém. Então vamos sentar agora, Jesus. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Deus abençoe seu coração. Amém. Aleluia. Então, nós sempre confessamos que o maior habita dentro de nós. Então, é para Ele, esse maior, reinar na nossa vida. Ele tem que ser aquele que nos guia, aquele que reina, que lidera, porque nós somos agora do Senhor. É quando o Senhor tem algo que é dele, é ele que manda, ele que domina, ele que decide, não é assim? Então, nós precisamos que Jesus realmente seja o Senhor da nossa vida. Né? Nós precisamos aprender como que, eu vou trazer esse ensino aqui, como que nós vamos deixar que Jesus é o Senhor. Porque, na maioria das vezes, Jesus é só o Salvador dos cristãos. O Senhor, infelizmente, ele não consegue ser. Né? Porque as pessoas não entram, né, no domínio dele, tá certo? Mas nós temos que ir buscando a presença dele na nossa vida para que ele se torne realmente o Senhor. Porque tem que ser as duas coisas. Porque Jesus falou, não adianta você me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo. Você não pratica o que eu digo, porque você pratica a iniquidade. Então tem muitos, Jesus diz que naquele dia, né? Que dia? Dia do julgamento. O dia que todos vamos estar na presença de Deus, né? Mas vai ser individual, certo? Cada um na sua vez. Não vai ser coletivo. Ninguém vai poder ajudar o outro. É individual, mas vai ser para todos. Então, naquele dia, Jesus vai falar assim, olha, eu não te conheço, mas, Senhor, eu expeli demônios no seu nome, eu preguei a sua palavra, tudo que eu fiz foi no seu nome. Mas Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então, isso é muito sério. É muito sério. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para ele nos revelar a palavra. Nós precisamos ter entendimento e revelação da palavra e sabedoria. Porque ter Jesus como Salvador é uma coisa e ter Jesus como Senhor é outra coisa, tá? Então nós não podemos ficar só no primeiro nível, que é a salvação, tá? Nós temos que ir caminhando e para que Jesus seja realmente o nosso Senhor, tá? Então é para ele dominar. E tem mais, quando nós conseguimos trazer a presença de Deus, como nós conseguimos aqui hoje, a unção faz tudo. Não tem esforço. A unção faz. Por isso que não precisa ficar esgoelando. Senhor, sabe, morrendo, querendo fazer uma força. Ela está presente, ela está fazendo. Aprenda isso. Sabe? Que é um momento onde você já está imerso no poder dele. Então, ele é o Senhor e ele está fazendo, ele não precisa de nada. Né? Nós lemos isso na palavra quando ficou pronto o templo. Né? Então, os sacerdotes que estavam lá, os 250 sacerdotes que estavam lá, e os instrumentos e tudo, o templo ficou todo pronto, não só por dentro, por fora, por tudo. Ficou inteiramente pronto. Nós somos o templo de Deus, ok? Então, naquele momento, a unção desceu e eles não precisaram fazer mais nada. Tá? Entenda isso. Então, quando a presença de Deus vem, é vem com unção, vem com poder. Então, nós não precisamos fazer nada. Por isso que a obra de Deus é dele. Não adianta querer forjar a obra de Deus com aparência. Ficar falando, ficar querendo, por força, blá, blá, blá. Lembra quando o pastor David conta que a primeira ministração dele, que ele ficou lá de meses orando e se enchendo do Espírito Santo, na hora que ele foi orar para aquela pessoa que ficou em pé na frente dele, ele pôs as mãos nela. Mas, de repente, ele ficou de olho fechado, porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele nunca tinha orado para uma pessoa. Então, acho que ele falou, preciso falar muitas palavras que eu sei agora para ver se o poder vem. E ele começou a falar um monte de coisa, mas, de repente, aquela presença saiu da mão dele, a pessoa. Ele falou assim, ela foi embora, estou aqui falando de bobeira. Mas eu vou falar muito mais. Mas quando ele abriu o olho, realmente ela não estava na prender, ela estava no chão no poder. Mas ela caiu quando ele disse, em nome de Jesus. Não foi aquelas todas mil palavras, tá? Então não é com a nossa força. Ai, a gente quer. Vocês não entendem, né? Que a gente quer, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, Então aprenda isso na sua casa também, quando você estiver orando. Porque você sabe, quando a gente começa a orar, nós estamos todos... Ai, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, cara. Não é assim, gente. Ai, aquela metralhadora. Mas depois aquilo vai acalmando. Aquilo vai acalmando, porque a presença vai vindo. Então, você vai ficando com aquela presença que é poder. Porque Deus não se aflige, Deus não se afoba. Deus fica... no poder dele, que é a glória, né, gente? Não é o máximo? Então, porque as nossas emoções ficam muito abaladas, tá? Agora, quanto mais nós vamos praticando isso, essa prática da adoração e a confissão da palavra e tudo mais, gente, ou seja, quanto mais nós vamos nos enchendo com essa presença, tá? Porque essa presença no nosso coração, gente, não tem nada a ver com a nossa aparência, tá? É o poder de Deus liberado acontecendo o que Deus quer que seja feito. É isso que é. Tá? Então não adianta forjar a presença. E quando, se nós temos essa presença que vai aumentando, o importante é o seguinte, quando você chega num lugar, você tem que chegar que nem soldado armado. Soldado com poder, que o diabo tem que tremer e se mandar. Em qualquer lugar que você for na vida, é que é para você dominar as trevas. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, você vai no supermercado, você vai na loja, você vai na oficina mecânica, você vai, sei lá, gente, num curso, você vai conversar com uma pessoa, você vai visitar alguém, você vai fazer uma oração, sei lá. Aonde você entrar, você tem que estar com este poder e autoridade de Deus dentro de você. Você não acha isso máximo? Isso vem da sua comunhão com Deus. Isso vai ser, você não precisa chegar soltando rojão e já mostrando as armas e não sei o que. A arma tem que estar dentro de você. Porque o diabo sabe. Quem está te olhando sabe. Mas o diabo sabe. Aquilo deixa ele já saber, ele tem que se mandar. Quem vai dominar é a unção que está em você. Estão vendo a diferença, gente? Mas isso é a sua vida com Deus. Não é vida de, sabe, de rezinha, vida, sabe, de aparência ou de um método, que jeito que você vai falar com Deus. Não é assim. É um relacionamento que você tem que ter com essa pessoa que chama Deus. Deus é uma pessoa. Você quer trocar Deus por pessoas humanas. Você está no lugar mais errado da sua vida. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o absoluto. Você tem que ter um contato com Ele e se encher dele. Porque daí quando você chega num lugar, gente, as trevas se mandam. Então as trevas que estão acostumadas a usar situações e pessoas não vão ter força para atacar você, porque você está num lugar em Deus onde aquelas trevas não chegam. Glória a Deus. Mas isso é um estilo de vida. Você tem que conquistar para você estilo de vida. Qual era o estilo de vida de Jesus? Me conta. Vai lendo o Evangelho, você vê que jeito que ele vivia. O que ele fazia, como que ele fazia para ter isso. Então, ele é o padrão, ele é o modelo. Tá? Então, é isso que nós temos que ter na nossa vida. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Tá, gente? Não é na frente das pessoas, sai diabo, não sei o quê. Não é por aí. E rápido é que achava a minha cara. O que é isso que essa mulher fazendo? Não, você assusta os outros. Quem não está acostumado, fala que é louca mesmo. Então, olha, estou crente com louca, não é esse o caso. Tá? Então, você tem que ter essa presença é equilíbrio. Tá? Quando você chega, é igual a luz dissipa as trevas, sim ou não? Amém. Então, tudo breu apagado, escuridão, escuridão, você já sabe, você pode arregalar o seu olho quanto for. A gente arregala o olho porque quanto mais a gente abre, mais a gente consegue enxergar, né? Assim. Então você arregala bem o olho na escuridão e não enxerga nada. Mas, gente, basta um foco de luz que as trevas se dissipam. Não tem trevas que resistem à luz. Me diga. Quando o sol começa a apontar no horizonte, ele está embaixo ainda, mas já não deu um clarão? Não adianta. Vai chegar o dia, não tem como. As trevas noturnas vão desaparecer. É isso que eu quero que você entenda. Se você tem essa presença de Deus, onde você está, as trevas saem. Elas ficam apavoradas. Você só tem que crer e andar nisso. E orar, né? O que eu tenho que fazer é crer no que Deus diz, no que Ele fez e no que é. Por isso que eu tenho que saber como que é. Senão eu fico bobinho, ignorante, na mão do diabo e achando, né, que as trevas estão dominando e que luz não existe. Nada disso, tá? Nós não podemos ser ignorantes mais. Estão me acompanhando? Então, adoração é isso, buscar Deus, vida com Deus, né? Comunhão com Deus. Essa é a grande diferença. Mas tem um preço, você vai ter que sair inteiramente desse mundo, que são trevas, e entrar nesta vida que é luz, que é Deus. São opostos, porque luz e trevas não combinam. Não tem comunhão, né? Noite com dia não anda junto. Ou é uma coisa ou outra, vocês estão acompanhando? Então é isso que Deus quer que você entenda, Ele quer te ensinar isso e fazer isso na sua vida. Para você saber o que rola no Espírito. Quando você chega... Você é um soldado de Cristo Jesus armado, com todas, equipado com todas as armas espirituais, para vencer as trevas. Tá? Porque trevas, elas ficam camufladas, fingindo. Mas quando a luz vem, ela se manifesta, ela se manda. Está acompanhando? Não é para você aceitar as mentiras do diabo na tua vida, as derrotas, as dificuldades e o que os outros falam. Mas está cheio de gente que vem falar coisa no teu ouvido. Você acredita que é isso? Fica envolvido. Qualquer notícia que você recebe, você... já abalou. Tem que abalar coisa no amargo. Não é isso que Deus está falando. Você tem que ficar firme no que Deus diz. E ficar na presença dele e se encher daquilo que ele diz. Aí você vai enfrentando essas trevas. Até que você vai dar um basta. Vocês estão acompanhando? Então, as dificuldades, os problemas, eles vão sempre vir, porque o diabo não para de atacar. Uma hora ele vem de um jeito, uma hora ele vem de outra. O que ele quer? Ele quer desestruturar você, ver se você cai nas mentiras dele. Não caia nas mentiras do diabo. Se você tem verdade, luz, você não entra nas trevas. Você não vai cair nas piadas do diabo. E elas são horrorosas, elas são de morte. Elas são de destruição. Estão acompanhando? Tá? Então, você tem que ter isso muito forte dentro de você. Muito forte. Não aceitar o que as trevas dizem. Que é o mundo. Você está rodeado. Todo mundo tem gente do mundo ao redor falando bobagem. E pior ainda são os cristãos que falam bobagem. Bobagem é tudo que não está escrito na Bíblia. Compactuam com as trevas. Fica falando as mentiras das trevas. Vai no médico, escuta o relatório dele e fica assinando embaixo. É isso. Mas você está acreditando? Jesus falou outra coisa. Ou você vai andar na fé, ou você vai andar na ciência. A ciência é limitada, ela só vai até ali. O cara está falando que ele viu. Ele viu onde? Ele viu no relatório médico. Os 10 espias, incrédulos, trouxeram um relatório falso, de incredulidade, de mentira contra o que Deus disse. Não importa o que esteja lá, eu te dei aquilo. Eu nem quero nem saber. Como é que você vai vencer todas as trevas com o reino de Deus? Com a fé. Estão acompanhando? A fé. Então eu tenho que orar muito em línguas, ler a Bíblia, saber o que Deus quer, saber o que Deus fala. E não ficar, sabe, assim... É, impactado com medo das trevas. Tudo que está na tua frente, assim, é um filme, né? A guerra vindo. Você tem que estar firme, você não pode estar abalado. Você não pode se abalar. Se você se abalar, você caiu na conversa do diabo. Pronto, você já é a presa dele. Ele vai te engolir, te devorar. vai acabar com você. Por isso que tem que orar muito, e nessa adoração que nem Deus, ele ainda continua aqui, mas nesse momento da adoração, me diga lá, está aqui ou não? Amém. Com certeza. Ele dominou esse lugar. Tá? Você não perca isso. Então, quando Deus se manifesta desta maneira, é para você se encher da presença dele e recusar o que você vê. O que você sente, o que falam para você, o que está aparecendo. E toda vez que as pessoas ao seu lado falam contra o que a palavra diz, de contra o que você está buscando crer, você tem que rebater com a tua boca. Não, é, mas não é isso que Deus diz. Vocês estão acompanhando? Deixa o povo ficar suado. Se você só aceitar o que os outros dizem, você está assinando embaixo, você é incrédulo. Tá? Então você não vai ter a vitória, ok? Então, gente, cuidado com as emoções, não fiquem abalados. Quem está abalado? Quem não tem fé. Jesus ficou abalado algum dia? Alguma notícia? Ele ficou triste. Gente, ele estava lá, ministrando, na glória, aquela maravilha e tal e coisa. E vieram os apóstolos, os discípulos e disseram, olha, João Batista foi decapitado. Era primo dele, ele cresceu com ele, era da família. E nem irmão, né, gente, quando você é criado. Não foi fácil. Então ele largou aquilo lá, o que ele foi? Foi para junto do pai, para se restabelecer, porque ele tinha alma. Então, ok? Foi lá, ficou com o pai e viu bem de novo todo o plano de Deus, aquela visão do plano de Deus, do que ele tinha que fazer, ficou com a força e a coragem de Deus, que ele estava como homem aqui, sem pecado. Essa era a diferença. Desceu e curou milhares de pessoas, fez multiplicação de pães. Assim que ele desceu de lá, que ele tinha ouvido a notícia do primo. Então vocês entendem? Se ele fosse uma pessoa que não tivesse na visão de Deus, ele ia ficar abalado e o ministério dele já ia. Tá? Então isso é exemplo para a nossa vida. As coisas que acontecem conosco, nós temos que olhar sempre para Deus, não para as coisas que estão aqui. Você está enfrentando situações, mas você está olhando para Deus e Ele está te dando a força. Ele diz, não fica envolvido emocionalmente com isso. Você não pode se envolver com as emoções, com nada. Seja o que for, gente. Área de física, de cura, de enfermidade, área financeira, de negócios, de ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter trabalho, ou relacionamentos, ou problemas emocionais, de sentimentos, depressão, ai, tudo. Vocês estão acompanhando? Perseguição, etc. Então, não é para nós vivermos baseado nessas coisas, nos ataques do diabo, que são visíveis. Como eu já disse no outro dia, os fatos são verdadeiros, reais. Mas não é o que Deus diz. Não é para eu ignorar o fato, tipo, eu vou lá no médico, ele me dá um diagnóstico de uma doença, tá? Uma doença mortal, pode ser como tem muitas. Eu não vou ignorar. É assim que você faz? Né? Oh, mas como você é ingênuo e criança e não tem noção do que é andar com Deus. Não é para você ficar chorando porque o médico te deu um resultado que não é bom. Mas é para você não se envolver emocionalmente e crer no que a palavra de Deus diz, que ele é o seu remédio, a sua cura. Tá? Então, não fica dando uma... Opa! Aí vem a pequenez da fé. Tá querendo ser forte, mas não é. Tá querendo saber, mas não sabe. Vocês estão acompanhando? Qual é a sua conduta? Não é indiferença e ignorar o fato. É ir de acordo com o que Deus fala. Vocês estão acompanhando, gente? Vocês estão me acompanhando. Então veja as suas atitudes. Não é nada. É uma doença que foi dado o diagnóstico. Constatou que no seu físico tem isso. Então você vai guerrear contra isso que você não aceita. Porque se você ignorar, você morre. Tá falando, não é bom aprender isso? Não, porque olha, a pessoa fica aprendendo tanto negócio de fé e depois fica bobinho, não sabe, né? Outros nem têm fé, joga tudo remédio no lixo e morre. Não é por aí. Vocês estão acompanhando? O dia que você estiver curado, você está curado, tá bom. O seu organismo vai querer remédio, nem vai precisar, já curou. Mas você nem está com fé, você vai esperar? Sarar? Não vai dar tempo, você vai morrer. Vocês estão comendo? Porque só é curado se tiver fé. É, mas é que Deus não... Ai, gente, doutrina errada, pelo amor de Deus. Deus não quer isso. Não conhece a palavra. Religião, doutrina errada, morre. Tá valendo? Estão acompanhando tudo, queridos? Como que é o negócio? Então, estar com esta presença. É isso que nós estamos ensinando aqui. É isso que eu cada dia aprendo mais, venho trazendo, tá certo? Esse domínio e autoridade que Deus nos deu sobre as trevas. Então, isso é um estilo de vida com Deus. Vale a pena, hein? Porque quando o mal vier, você não está de bobeira, certo? Então, olha aqui, olha esse livrinho aqui, gente, do Kennedy. Não culpe Deus. Ah, eu estou com um problema, vou culpar Deus, é? A religião faz isso, né, gente? Quem não conhece a palavra de Deus, acaba pondo a culpa nele. Meu, o Deus Santo, Poderoso, Glorioso, Absoluto, que morreu no meu lugar, como é que ele é culpado? Quer dizer, não entende nada da verdade. Precisa orar muito em línguas, ler muita palavra, aprender os ensinos. Então, esse livrinho é bom ler, né? Porque isso é um pecado, certo? É pecado. E nem sabe que está pecando ainda, né? Veja só. Aí, esse outro do Kent Jr., como fazer o sonho que o Senhor lhe deu se tornar realidade? Gente, não é sonho que você vai sonhar de noite. Pode ser que aconteça. Mas sonho é assim, tipo, é uma visão que você tem dentro de você para ser realizada. Então, como é que você vai fazer isso acontecer? Então, ele vai dar muitos exemplos, muitos ensinos, testemunhos, inclusive, que não é para esmorecer, porque ainda não aconteceu. Você tem que ficar firme nesta visão, neste sonho, buscando até acontecer. Igual foi José, né, que nós mostramos aqui na palavra, que ele ficou 13 anos esperando. Sofreu, mas porque fez coisa errada, falou que não devia, né? E em vez de guardar o que Deus disse, mas enfim, ele ficou com a visão que Deus deu. Embora ele tivesse tido muitas adversidades, ele não desistiu da visão que Deus deu para ele até acontecer. É isso aí. Então, mas eu nem sei. Então, não sabe que você não está buscando muito Deus. Quando você buscar muito Deus de coração, você vai começar a almejar coisas, sonhos que Deus tem para você. Vale a pena, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ver aqui o nosso ensino, gente. Jesus e a palavra mostrando para nós certas coisas que acontecem dentro da igreja cristã é justamente porque as palavras, porque não querem seguir a verdade. Gente, seguir a verdade é seguir a palavra de Deus. E nós vamos ver que a verdade, que é a palavra de Deus, que é vida, é o caminho cuja porta é estreita, né? A porta é estreita, a palavra de Deus, porque ela exige uma mudança para eu ser o que ela diz, tá certo? Então, abre a sua Bíblia em Mateus 7, versículo 13. Veja lá, capítulo 7 de Mateus, e Jesus vai falar das duas estradas. Então, vamos lá, versículo 13. Entrai pela porta estreita, Jesus diz. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Gente, isso é para hoje também. Jesus já estava profetizando o que seria o corpo de Cristo, a igreja dele, tá? Então, são muitos os que entram por ela. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer dizer que este caminho, que ele diz, entrar pela porta estreita. E ele tem um caminho. Depois que você entra nessa porta, tem um caminho. Este caminho que a gente entra pela porta estreita é que leva para a vida eterna. Aí, olha, 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, a verdade é a porta estreita. A verdade é a palavra de Deus. É uma porta estreita, gente. Andar na verdade é muito difícil, porque as pessoas têm doutrinas erradas na cabeça. Por isso que não há crescimento espiritual. Por não ter revelação da palavra, do que é a verdade. Não tem noção. Então anda na religião. Tá certo? Então veja o Salmo 119. Vamos ver. O que, que ele diz sobre esse caminho e essa porta estreita. Veja lá, Salmo 119, versículo 105. Então, no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é que me conduz nessa vida, certo? Gente, tudo que eu preciso saber da minha conduta é através da palavra. O que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, o que eu não devo, o que eu não posso em hipótese alguma, o que Deus repreende, o que Deus quer, tudo está na palavra de Deus. Então, por isso que ele diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aí no 106, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Bom, então já que a palavra é lâmpada e luz, não é, para a minha vida, para os meus caminhos, quer dizer, eu entrei então nesta porta estreita. Eu entrei. Agora, no versículo 6, 106, eu estou jurando, confirmando isso, que eu tenho que guardar a palavra. É isso que ele está querendo dizer. Se eu não guardar a palavra e praticar, fica sem efeito. Eu não, na verdade, eu não entrei nessa porta estreita que me leva para o caminho da vida. Vocês estão acompanhando, gente? Aí o 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, eu já jurei no versículo 106 que eu vou viver desta maneira. E no 107, eu estou aflito porque eu preciso do Senhor para que essa palavra seja vivificada dentro de mim. É uma súplica, é uma revelação. Né? Ele está expondo aqui uma revelação do que é a palavra, do que é esta porta estreita, do que é este caminho que me leva para a vida. Então, é como que tivesse dado uma aflição de saber que sem ela, eu não vou andar no caminho da vida eterna. Então, ele pede aqui para vivificar esta palavra, para que eu possa viver nela. Vocês estão acompanhando, gente? É a palavra. Como é que eu vou saber de Deus o que ele quer de mim? Como é que eu estou dizendo que eu estou andando com Deus e ele comigo se eu não tenho a palavra como lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Não é um engano? Atenção, existe o engano do diabo e ele é sempre muito sutil. Estão acompanhando, gente? E nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo ataca e muitas vezes nós não enxergamos ou até nem aceitamos que é o próprio diabo. Nós não aceitamos que é o diabo. Por quê? Porque nós não estamos firmes com o Espírito Santo para ele dar essa revelação. Então nós acabamos culpando as pessoas, criando constrangimento nos relacionamentos. Vocês estão acompanhando? E isso é um ataque do diabo. Você precisa estar bem consciente disso. Mas, no geral, as pessoas não se conscientizam. Sim ou não? Você começa a ter um mal-estar com uma pessoa. Isso está dentro de você. Isso é um ataque do diabo. O diabo começa a atacar você. Então, por isso que você precisa dar a palavra. Vocês estão acompanhando? Porque isso ele vai fazer divisão. Ele vai tirar você da palavra. Ele vai fazer com que você, no engano, perca este caminho. Então, é sério. Por isso que nós precisamos da palavra. Vamos lá para Mateus 13, vê lá. Como que Jesus explica isso aqui? Vamos ver. A palavra de Deus nos ensina tudo, meus queridos. Por isso que nós temos que ficar afiados nela. Tá certo? Temos que ficar muito afiados na palavra. Para nós não sermos enganados pelo diabo. Porque a verdade é luz. A mentira é trevas. Certo? Mas a mentira não é assim, ah, eu não fui ontem e fui. Vamos ver. Certo? Ah, eu não sei e sei. Vocês estão acompanhando? Ah, aqui é a verdade que nós estamos... Isso também faz parte de um todo, mas o que eu estou especificando aqui é sobre a palavra de Deus. Ela é a verdade. Tá? Aí no versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Nem ousam falar no nome de José aqui, né? Sei lá se José já tinha morrido, mas nem se pronuncia. Ah, não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Lucas? Isso aqui não é figurativo, não, é irmão mesmo. Maria foi virgem concebendo Jesus do Espírito Santo, mas depois ela teve outros filhos. Então, esses são os filhos dela. Os irmãos de Jesus são irmãos, por parte de mãe. Mas são irmãos, têm o mesmo sangue da mãe. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que esses judeus fizeram, né? Esses religiosos na terra dele, tipo, não, mas veja aí, ele é dessa família, como é que ele está agora com esses princípios de Deus? Não estudou em lugar nenhum, de onde que ele vem com isso? Eles nunca quiseram admitir que Jesus era o Messias. Nunca quiseram admitir o que os pastores falavam, que ele nasceu e que Deus deu para eles o lugar e eles viram os anjos cantando glória a Deus e falando que esse é o Filho de Deus. Vocês estão lembrados nessa passagem? Que os pastores, aonde Jesus nasceu, lá naquela gruta, lá em Belém, eles viram, eles foram até lá, porque eles estavam por ali, pastoreando, e viram a estrela e foram lá. E os anjos desceram no lugar, cantando glória a Deus, esse é o Filho de Deus. A manifestação celestial, né, com toda a glória de Deus, anunciando o Messias. Então, esses caras aqui, ó, esses religiosos, eles sabiam muito bem, eles escutaram a história. Não quiseram saber. São as pessoas que ouvem a verdade e não querem saber da verdade. Então, por que que Jesus não pôde fazer milagres lá? Por quê? Porque, gente, a incredulidade deles bloqueou a unção. Vocês estão acompanhando? Você tem que tomar muito cuidado se você libera ou você bloqueia a unção. Se você aceita a verdade, você libera. Se você duvida, você bloqueia. Então, Jesus nem pôde fazer milagres lá. É por isso que não acontece o progresso de Deus na vida das pessoas que ouvem a palavra. A verdade, os ensinos, a incredulidade. Muitas vezes, de não querer aceitar que é o próprio Deus que fala através de um ministro ungido. Vocês estão acompanhando? Tá certo? Então é por isso que muitas pessoas não conseguem participar e frequentar de cultos aonde tem uma unção de ensino. Porque a unção de ensino vai trazer luz para as trevas de cada um, as mudanças que têm que serem feitas. Vocês estão acompanhando? E as pessoas não querem, né? Então precisa ter cuidado para não recusar a ministração, seja de quem for, se a pessoa está com a unção de Deus. Porque é Deus que está falando. Aqui, Jesus, né? Ele não andava com uma auréola assim, né? Que nem eles pintam por aí nos quadros, né? Não. Jesus não. Ah, então esse é de Deus. Certo? Ele não andava. Ele andava como uma pessoa comum da classe social dele. Tinha uma família. Ele morou lá, gente. Até começar o ministério dele, a vida pública, com 33 anos. Ele trabalhava assim com o pai na carpintaria, porque esse era o costume, né, do país dele, enfim, da cultura deles. Né? O filho tinha que trabalhar com o pai. Fazer o ofício do pai, sabe disso, né? Então ele trabalhava lá. As irmãs estavam com ele. Quando saía o bando junto, tudo. Tudo junto. Mas ainda não tinha chegado a hora. Mas ele estava cheio de Deus, de tudo que era Deus, todos os princípios. Ele lá tinha a comunhão dele com Deus, óbvio. Porque ele já nasceu com o Espírito nascido de novo. Certo? E esse Espírito humano, nascido de novo, tem todo o poder de Deus lá dentro. Por isso que ele nunca pecou. Estão me acompanhando? Porque ele andava e era nesse poder. Ok? Porque ele nasceu de um ventre de uma mulher que não era salva, Maria. Vocês estão acompanhando, gente? Tem que entender isso. Então, não é porque ele era Jesus. Porque ele era Jesus, não. Está escrito aqui que ele andou como um homem, aqui sofrendo. Mas, com o poder de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio com o Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, ele começou o ministério dele. Porque daí o Espírito Santo foi guiar e trazer o poder. E mostrar a visão do Pai para ele. Agora juntos. Porque não dá para andar só com a palavra. Se eu andar só com a palavra, eu vou criar uma doutrina minha. Então eu tenho que andar com a palavra e com o Espírito Santo. Conforme Jesus fez, tá? Por isso que tem o batismo com o Espírito Santo. Para não andar em doutrina errada. Então, a pessoa que não aceita a verdade, ouve a verdade e não faz nada, e deixa para lá. É como se qualquer outra palavra fosse falada. Vocês estão acompanhando o que eu quero dizer? Essa pessoa começa a ter o coração endurecido para Deus. Ela vai cada dia, ela nasceu de novo. Mas ela não se importa com a palavra de Deus ministrada com unção. Ela vai deixando para lá, essa pessoa vai tendo um coração endurecido, que é isso que acontece, porque não se dobra a palavra, os ensinos, ao que Deus está falando, a revelação da verdade. E, consequentemente, a consciência fica cauterizada. Nós já vimos lá na carta de Timóteo que uma vez que a consciência está cauterizada, o Espírito Santo não tem mais liderança naquela vida. Então, a pessoa anda de acordo com a mente natural e não com a mente espiritual. Então, se uma pessoa é carnal, não sei onde é que está a salvação dela. Vocês estão acompanhando? É sério ou não? Então, você tem que fazer alguma coisa na sua vida, se você quiser. É por isso que as pessoas não crescem espiritualmente. Porque não dão crédito à verdade, igual aconteceu aqui com Jesus. Então vamos ver agora Marcos, capítulo 3. Está valendo isso, meus amigos? Os constrangimentos que acontecem dentro da igreja, as dificuldades. É por aí. Não esqueçam que essa porta estreita é a verdade. Se a pessoa ouve te falar a porta estreita, mas não entende nada. E a verdade é a palavra. A palavra é para trazer mudança para a sua vida, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ela que vai dizer que jeito que você tem que viver. Ela que vai moldar você à imagem de Cristo Jesus, com a ação do Espírito Santo trabalhando aí dentro de você. Certo? Então, tomar cuidado com os religiosos, gente, porque Jesus falou que são poucos. Então, cada um tem que tomar cuidado se está dentro dos poucos ou se está andando com os muitos. Porque Jesus não está falando para o mundo, ele está falando aqui, para o corpo de Cristo. E as pessoas não estão ligando. Vocês estão me ouvindo? Deus não vai se meter na sua vida se você não quiser. Ele não vai te dar nenhum chacoalhão, não vai te pegar pelos colarinhos, pelo cabelo, ele não vai fazer nada, já está falado. Você é que tem que se levantar e buscá-lo. E querer a verdade. Ensina-me a verdade, Senhor, e ela me libertará. Sei lá, eu orei tanto em línguas, li tanta vez, que um dia eu comecei a confessar isso. Mas falava isso todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque eu orei tanto em línguas, li tanta Bíblia que o Espírito Santo me pôs para fazer essa oração em português, que está no Evangelho de João, capítulo 8. Um belo dia eu acordei e fiz, pá, está tudo errado o que eu estou fazendo. Eu não posso mais andar nisso. Acabou. Eu não quero conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Só Ele é a verdade. Mudei de caminho. Para sempre. E fui atrás dessa verdade para moldar minha vida. Vocês estão me acompanhando? Então, capítulo 3, versículo 1. Diz assim. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Só olhando, né? E disse Jesus aos homens da mão ressequida. Bem para o meio, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, porque era sempre assim, né? Jesus fazia essas perguntas de sabedoria de Deus, que é o que ele é, sábio, põe a pessoa numa situação que se ela responder uma coisa, ela é prejudicada, ela já adquiriu a forca. Se ela responder outra, fica prejudicado duplamente. Então é isso que Deus quer, que cada um de nós tenhamos a sabedoria para cima do diabo. De todas as coisas que ele coloca nas nossas vidas, nós temos que saber, com a sabedoria de Deus, qual é a resposta que nós temos que dar para as situações que vêm para as nossas vidas. Então, para fazer isso, precisa ter a força e a coragem de Deus, que é a palavra que dá com o Espírito Santo. Você tem que estar cheio dessa palavra para você ter a sabedoria. Não é o máximo isso? Por isso que você vai andar diferente, ser uma pessoa diferente. E as suas condutas vão ser diferentes e não dá certo com quem está nas trevas. Não dá. Não dá. Certo? É igual luz com dia. Não combina. Não dá mesmo. Não tem como ficar perto e junto. Porque um é trevas e o outro é luz. Um é mentira, o outro é verdade. Esta verdade. Então não dá comunhão, não dá liga. Agora, todo mundo que é mentira anda junto para lá. Porque se combinam. Vocês estão acompanhando? Porque são cegos e surdos espirituais. Está valendo? É isso que Deus está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja dele. Você é a que igreja você pertence, é a dele, não é? Então é para você. Então, meus queridos, que o Espírito Santo abra os seus ouvidos. Bom, então eles ficaram em silêncio, né? E agora respondeu o quê para ele? Bom, mas a lei, peraí, a lei o quê? Eu sou o Messias, vocês não querem reconhecer? Não, é, aí já ia ficar aquela polêmica, então eles tiveram que ficar quietos. Porque eles não tinham resposta. Olhando, porque ninguém podia fazer as obras que Jesus fazia sem que fosse por Deus. Eles estavam vendo, eles mesmos não faziam. Como é que podia acontecer? Só Deus fazia aquilo. Então eles ficaram esnucados, eles não tinham resposta. Por isso que eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, ele estava falando com o fariseu, né? Os líderes religiosos. Tá ok? Pessoas da igreja. Sabia? Eles não queriam que fizesse nada no sábado, porque eles não queriam ceder ao Messias a mudança que ia haver. Entendeu? Então, por isso que Jesus ficou triste e falou assim, ah, mas como são duros de coração, não querem se dobrar à verdade. Toda vez que você não quer se dobrar à verdade, o seu coração é duro para Deus. Ele não pode fazer nada na sua vida e não adianta dar um de bonzinho, falar palavras boazinhas, de lisonjas. Não, não adianta. Ele conhece o coração de cada um. É sério isso, gente. Então, estendeu a mão e ele foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Gente, por que Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus pregou, só fez coisas maravilhosas. Eles queriam matar Jesus. Matar a verdade, é isso que o diabo quer. Tá? Que na nossa, aqui, no nosso país, na nossa cultura, nós podemos pregar o evangelho, podemos seguir a palavra, tudo mais, ninguém vai botar você numa fogueira aí, ou numa cruz. Mas o diabo pode matar a verdade na sua vida. Como? Com ensinos errados, com doutrinas erradas. Ele pode. Ele pode. E ele é sutil. Nós só conhecemos a verdade se nós temos a palavra e o Espírito Santo. Vai lendo, o Espírito Santo vai colocando a verdade na sua vida. É diferente de qualquer religiãozinha. Pregação religiosa, tá? Porque a religião vem do púlpito, de coisas ensinadas sobre Deus, sobre Jesus, tá? Tem gente engraçada que vem aqui na igreja e diz assim, olha, é que tem um pastor que está indo lá na casa da fulana, é até perto da minha casa, uma vez por semana, eu até vou lá. Mas daqui eu não vou deixar de vir nunca. Será que há alguma diferença? Se não houvesse, já tinha largado para fazer bastante tempo, né? Já tentou, né? Porque lê só, mas viu que não dá, né? Porque disse, olha, eu só durmo quando eu venho aqui. Quando eu não venho, eu não aguento a semana. Mas não se rende, é verdade. Estão acompanhando? Está só recebendo maior miscelânea de doutrina. Não ora em línguas, não sabe o que está certo e está errado. Ok? Quem não ora em línguas não tem discernimento do que está certo e está errado. O pastor dele explica muito claro no livro dele que ele, todo religioso que era, ele achava o pastor pregando maravilhas com aquelas doutrinas erradas todas. Começou a orar muito em línguas de Bíblia. Peraí, mas esse pedaço aí não está bom, não. Até que esse chamado está tão diferente, meu pastor, ultimamente, eu não sei o que está acontecendo. Ele está falando umas coisas que, sei de onde que ele tirou isso, que antes ele nunca ouviu aquilo no Espírito. Ele estava inteiramente imerso à religião, à doutrina errada. Mas depois de tanto orar em línguas e ler a Bíblia e ficar sozinho lá, o Espírito Santo revelou, peraí, até que um dia ele falou, não, mas ele está pregando tudo errado. Um pedaço está certo, o resto está tudo errado. Um pedaço certo, tudo errado, está tudo errado. Um pedacinho certo é para enganar a Assembleia, para que todos fiquem lá. No caldeirão, o siri com a água quente, morninha, antes de ferver. Fica lá tudo gostoso, tá bom demais. Quando a água ferver, morre tudo de uma vez sem ver. Estão me acompanhando, religião é isso. A pessoa não percebe quando vai ser o fim. Não tem noção. Porque não vai ouvir Deus, não vai enxergar, não sabe. Deus está dando sinal, falando, não sabe, enxerga, não ouve, não vê. Estão me acompanhando, gente. Não é de qualquer jeito. Então, essas pessoas aqui, esses fariseus, queriam destruir Jesus. Só porque ele curou esse homem aqui. Só porque Jesus trazia a verdade. A verdade incomoda. Porque quando ela bate aqui, é para você mudar de vida. Não é para você sair com raiva, bater no pé. Isso é rejeitar a verdade. Não foi isso que eles fizeram? Se você já fez isso alguma vez, você vai se arrepender diante de Deus. Que é melhor se arrepender agora, né? E sujeitar sua vida a Deus agora. Vocês estão acompanhando, gente? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós vemos, se realmente é de Deus. E isso traz para nós a clareza conforme lemos muito a Bíblia e oramos bastante em línguas. Ninguém vai nos enganar. Ninguém. Tem diabo que vai nos enganar, porque não tem quem possa arrancar essa verdade daqui. Porque o Espírito Santo, ele guarda esta verdade, né? Ele está lá, até que eu vá para o céu, ele está aqui agora, ele é o penhor dessa salvação. Ele que guarda. Está penhorada a minha salvação nele. Então não tem como o diabo tirar, porque ele testifica que Deus é o meu Pai. Ele testemunha a verdade dentro de mim. Vocês estão acompanhando, gente? Quem prega, quem anda na verdade, as trevas odeiam, porque é luz, porque é vida. E as trevas são o quê? Morte. É morte. Então odeia. E Jesus falou, olha, eles não me aceitaram, eles também não vão te aceitar. Pode ficar aí tranquilo, sabendo. Mas você precisa de quem? Só de quem é a verdade. É isso que nós precisamos. Porque Deus dá o livre-arbítrio é para quem quiser. Deus tem misericórdia e ama todos, mas ele não força. Quem não quer, quem quer ficar dentro da igreja, que nem se na aguinha morna, na religião, que fique. É só aceitar o Espírito Santo, ficar orando em línguas e ler a Bíblia. Vai mudar alguma coisa. Porque quem quer, Deus resgata aquela pessoa onde ela está. Porque aquela pessoa começa a clamar dentro dela por Deus, de alguma maneira. Essa pessoa Deus tem. Como ensinar a verdade? Quem está lá, ó, está nem aí, Deus não vai fazer nada. E ele é bondade e misericórdia. Vocês estão acompanhando? Uhum. Mas ele deixa você fazer o que você quiser. Porque você vai ter o que você não quer. Estão me acompanhando? Amém. É por aí, minha gente. Deus trabalha dessa maneira. Então vamos aqui, capítulo 7. Olha só agora. A fala de Jesus aqui é bem clara. Mas não é de passar a mão na cabeça. Deus não passa a mão na cabeça. É sim, sim, não, não. Que passar disso é do diabo. Tá? Sociedade que é. Mais ou menos. Ok? Não tem meia verdade. Então vamos lá, capítulo 7. As trevas têm fica arrepiada com a luz, sabia? Leva um sustão. Por isso que eu digo, quando você chegar num lugar, você tem que chegar com unção. Já vão ficar, vai ficando tudo incomodado. É, exatamente, é isso que você está trazendo, a luz de Deus. Você não precisa falar nada, fica na tua. Você está incomodando as pessoas, ou seja, as trevas que estão nelas. Pessoas ficam muito sem graça. Por quê? Porque estão nas trevas. Tinha tanta parte de trevas em mim, quando eu tive o meu primeiro contato com o pastor David, que o meu contato era sentado lá no meio. No meio não, porque eu sempre sentava na frente. Mas tudo bem, no meio do povão. Recebendo, recebendo, recebendo, orando, orando, orando. Até que um dia falou assim, então é você que vai. Gente, Deus me chamou no meio de um povo, uma pessoa que não tinha nada a ver. Me chamou para ir me ensinar o que eu clamava em casa sozinha. Tá, se você tem vontade de Deus, ele vai fazer o que for preciso para você aprender e receber. Porque ele mata a fome de quem tem fome. Amém. Tá? Então, no começo, eu tremia na frente dele. Jura mesmo, gente, eu ficava assim, sem ação, porque a luz era tanto da palavra que esse homem tem dentro dele, ele tem muita palavra de Deus dentro dele, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita palavra. Qualquer assunto que você perguntar, ele sabe. Qualquer assunto, ele sabe onde está na Bíblia, de tanto que já leu, que estudou, de tanto que ocorreu, é demais, tem revelação mesmo. Não fala abobrinha não, coisa que vem na cabeça. Mas eu recebi muito ficar do lado dele. Guiando meu carro com ele do lado, só ouvindo, recebendo, recebendo, recebendo, recebendo, recebendo, recebendo, recebendo, recebendo. Até hoje, aquilo fica assim dentro de mim. Mas no começo, eu ficava tremendo. E ele, ela não fala. Eu, ai, mas falar o quê? Era melhor mesmo, sabe, gente? Porque pessoa calada dá de sábio, né? De prudente. Não é isso que fala em provérbios? Era melhor mesmo. O cara quer falar o quê? Abrir minha boca o quê? Falar com esse homem. Vocês estão acompanhando? Então, a luz incomoda aquilo que não existe nas trevas, né? Mas depois nós ficamos muito amigos, muito. Porque daí eu fui crescendo, eu fui recebendo, ele foi sendo o meu instrutor, foi me mostrando, mas ele nunca falou, pega um caderno, um lápis, vamos agora começar. Ele ficava conversando, só falando de Bíblia. Ensinou, meu Deus, aquilo era assim, ó, como beber água, eu caí escorrendo, escorrendo, escorrendo, mas ele não estava captando tudo. mas hoje eu me lembro de tudo. Quando é preciso, vem toda a cena, toda a palavra. Hoje eu entendo tudo, tudo, tudo. Sei muito bem. Mas foram muitos anos. Muitos anos. Juntos. Certo? Foram 16 anos juntos. Eu fiquei com ele. Foi maravilhoso. Então, se você quer crescer, você tem que andar com quem tem. Quem não tem, não vai te dar. Amém? Então, presta atenção. Ora, versículo 1 de capítulo 7 de Marcos. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. A qualquer hora, eles pegavam pão e comiam, já ficava. Está lá meio mada aí. Ficaram horrorizados. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Que é cuidadosamente, quer dizer, come um pouquinho, vai lá. Come um pouquinho, vai lá. Isso é cuidadosamente. É um asseio, assim, exagerado. Quando voltavam da praça, não comem sem se aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. O jeito que eles designaram que tinha que ser. Quem? Os fariseus, porque ele está falando dos fariseus. Interpelaram-no. Imagina a figura dessa pessoa, gente. É, assim, nojante. Nojante. Você fica assim, sabe, gente, chata. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Agora aguenta. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Você acha que Jesus falou assim, olha, bem que Isaías, hipócritas. Não, ele deve ter regalado bem o olho dele. Bem o olho dele. Para eles entenderem o que ele estava falando. Porque doutrina errada, Deus não aprova e não tem salvação. Entenda isso. Doutrina errada não tem salvação. É um diabo que mata a pessoa, sem ela saber. Falando em nome de Jesus. É sério ou não? Mas nós estamos ouvindo Jesus falar. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era um aparato todo, com todas as vestimentas, com todos os acessórios, com tudo que era aparência. Mas Deus nunca esteve lá. É sério ou não? Então nós vamos tomar cuidado. O que é a nossa vida? Deus está ou não aqui? Ele está presente na minha vida? Não. Como que eu respondo com a vida? É de acordo com o que ele me ensina? Ou de acordo com o que eu estou querendo que seja? Ou que os outros me ensinaram? Entendeu? E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, tá? Deus está corrigindo a igreja agora. Tem preceitos e doutrinas que são de homens. E é isso que muitos estão fazendo. Enfiado lá no meio de coisas que está certo, está cheio de coisas que eles que inventam. Tem muitas igrejas por aí que tem a doutrina da igreja, os regulamentos da igreja. Está lá, assim que nem um estatuto na parede desta igreja. Você sabia? Tem. É que vocês estão mal acostumados aqui. Tá? E por que vocês estão mal acostumados aqui? Que o negócio é ensinar você a ler a palavra, saber andar nela e se comportar conforme o Espírito Santo diz que você tem que fazer, você só faz coisa errada. E quando eu chamo a atenção, vocês saem batendo o pé. Vocês estão acompanhando? Não é para vir com roupa indecente dentro da igreja. Mulher não vem de tomar que caia com uma alcinha aqui. Você está fazendo o homem pecar. Homem não pode ver corpo da mulher. Está escrito na Bíblia. Por acaso você não está lendo Bíblia? Nunca viu isso na Bíblia? Estão me acompanhando? Ah, mas tem roupa para andar na rua e roupa para andar aqui. Se você anda conforme a Bíblia diz, você anda com a mesma roupa. Decente. Homens também devem se vestir decentemente para vir na igreja. Porque se um cara te chamar para uma festa, aí você vai se botar num terno, num smoking, sei lá no quê, né? Você não vai de chinelão e bermuda naquela festa, vai? Não. E por que que na igreja você vem? Porque isso para você tanto faz. Vocês estão acompanhando? Por que que as mulheres usam decotes, roupas indecentes que não devem dentro da igreja? Vem de mini saia, você cruza com as pernas e quem está do lado está vendo tudo. Traz um lenço, cobre. Não é para vir de short curto na igreja, é para ir bem. Aqui na Bíblia está escrito, mulheres, vejam os seus cabelos, os seus aparatos, o seu modo de vestir. Está escrito na carta de Timóteo. Não lê Bíblia e nunca tomou conhecimento. Então, aqui na igreja pode tudo. Antigamente, vinham senhoras de idade aqui, cuja botão só abre aqui para baixo, perto do umbigo só. Chamei a atenção, foi tudo embora. Beleza, é lá que você tem que ir. Porque não quer ouvir a repreensão de Deus. Então, não conhece igreja por aí, tá ok? Porque aqui é para você andar de acordo com o Espírito Santo. Você não ora em línguas. Ele não é o guia da tua vida, você não tem noção. E quando eu falo, eu sou muito chata, implicante e velha chata. Não, senhora. Eu estou falando o que a palavra diz. Você não precisaria receber repreensão se você lesse a Bíblia, tivesse comunhão com Deus. Ele põe vergonha em você de mostrar o seu corpo. Andar com um decote aqui no umbigo, mostrando tudo. Uma calça nojenta atrás, marcada, de uma boa bola para cá, outra para lá, dividido. E vem na igreja com uma roupa dessa. E anda rebolando aí no meio. Eu vejo isso, isso me incomoda. Porque você não tem espelho do Espírito. Porque você olha no espelho da tua casa e acha lindo. E o teu marido acha mais ainda, porque ele está também muito nessa área. Porque se ele estivesse em Deus, ele ia falar, mulher, arranca essa roupa que está nojenta. Isso não é para andar. Vocês estão me acompanhando? Mas nem marido e nem mulher estão purificados. Vocês estão me acompanhando? Então, porque aqui na igreja vale tudo. É para você saber o que é de Deus e o que não é, mas não sabe. Deus está falando para a igreja aqui. É para a igreja. Tá? Se vocês fossem outra igreja, ia ver uma revista na porta. Não pode entrar desse jeito. Agora, tem igreja que as pessoas vão, porque ali só fala o que gosta e só faz o que gosta. Aquela é a melhor que tem. Então, as pessoas que ficam incomodadas aqui nesta igreja, elas devem orar para Deus para perguntar que igreja que elas têm que ir. Porque talvez não seja essa que você tem que ir. Vocês estão acompanhando? É isso. É por aí. Não, não é fácil ser pastor. Não é fácil ser líder. Porque ovelha não quer repreensão. Ovelha não quer ajuste. Ovelha não quer disciplina. E é isso aí que está acontecendo, que Jesus está falando aqui. Negligenciando, versículo 8, o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Rejeita o que Deus fala para andar na tradição. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao seu pai e à sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e sua mãe. Está falando, é para honrar pai e mãe. Você dá o seu dinheiro lá, pronto, eu não preciso cuidar do meu pai e minha mãe. Dou com um tapé neles, tão velhos que se virem. É assim que eles agiam e é assim que tem pessoas dentro da igreja que fazem. Ele está falando, não adianta você dar o seu dinheiro e não honrar o seu pai e sua mãe. Vocês estão acompanhando? Ele está mostrando tudo aqui, né? Então, o que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando a lei para eles. Jesus está mostrando a lei, né? Está trazendo estes ensinos, mas está dizendo agora da mudança que está havendo, que agora tudo tem que ser através dele. Ele não está pregando em hipótese alguma a lei. Nenhum dia Jesus pregou a lei. Ele traz a lei para mostrar o que é certo e mostrar o que houve de enxerto. Vocês estão fazendo coisa que Deus nunca mandou. E isso acontece até hoje. Que nem esse negócio de lavar copo, não sei o que, lavar mão, bababá, tudo isso não interessa, Deus falou. Porque a santidade não vem de lavar copo e lavar mão, sabe? Vem do que você tem dentro de você. O que sai para a sua vida. É isso que é. O que realmente você é aí dentro. Então, o Espírito Santo, ele perscruta os nossos corações. Ele sabe o que nós somos. E ele vem com a correção. Por isso que eu tenho que ficar muito tempo junto dele. Tá? Aí, no versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, tudo que se faz que não está na palavra, invalida a palavra. Tira o efeito da palavra. Nós trouxemos um estudo desse agora esses dias. Vocês estão lembrados? Que tira o efeito da palavra? atitudes nossas, modo de crer e etc. Então, porque ele está ensinando a verdade, ele está mostrando como que a lei é. Ele acabou de mostrar a lei, ele trouxe a lei agora aqui. Honra pai e mãe, babababá. Mas vocês dizem, corbã, quer dizer, dá oferta, acabou, não precisa honrar pai e mãe, coisa nenhuma. Não, Deus não falou isso. Eles inventaram, injetaram. Eles poluíram a palavra de Deus com os pensamentos deles, com as atitudes da tradição. Isso acontece hoje. Por isso que você tem que saber a diferença de doutrina de homem e a verdade de Cristo Jesus. Estão me acompanhando? Então, eles ficaram furiosos e já queriam matar Jesus, né? Toda vez que Jesus falava a verdade, olha, era todo dia perseguindo, vão pôr esse cara fora, vão matar, vão tirar ele daqui, esse cara, nós temos que sumir com ele, porque nós que estamos certos, nós que somos os donos aqui, e nós manipulamos o povo inteiro e tal. Ninguém vai tirar o nosso lugar. Bem não, essas coisas aqui. Deus, some daqui. Foi isso que eles fizeram. Não se arrependeram, morreram no pecado. Eles crucificaram o próprio Messias. Esses aqui, que Deus falou. Atos 13, vamos lá? Está valendo, querido? Amém. Nós precisamos conhecer muito bem a história, saber muito bem a palavra, para nós não sermos enganados por doutrina nenhuma. Agora veja aqui, Atos 13, versículo 13. Então nós vamos tomar muito cuidado. A porta estreita é a verdade. A verdade é a palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia, gente. Vocês estão me acompanhando? Eu só conheço versículos que foram me ensinados de que Deus vai me dar as coisas. Fala a verdade. É isso que ensinam por aí. Versículos que mostram que Deus vai me dar as coisas, me abençoar. Mas os versículos que mostram que eu tenho que ser purificado, mudar de vida, isso não acontece. Porque Jesus falou, olha, se a minha palavra estiver em vós e vós em mim, sereis meus discípulos, então vocês vão dar muitos frutos. Então, se a palavra de Deus não está em mim, é a palavra de doutrina de homens, eu vou dar frutos para a destruição da minha vida. Vocês estão acompanhando? Em vez de ter frutos, para a vida. Então, fruto, ele está falando de fruto. Você sabe, tem muitos frutos falsos. Sabe aquele prato lindo com aquelas frutas de plástico, sei lá, de que, de cera, que parece mesmo. Ai, você vai até com a mão, assim, né? Mas não é. Então é isso aí, que é religião e doutrina de homem, tá? Doutrina errada. Tudo que foi ensinado no passado é errado. Tem que mudar tudo. Esse conceito tá errado. Você pega uma maçã, ela tá tão linda, você parte no meio, tá tudo bichada, podre lá no meio. É isso aí. Fruto de aparência, de religião, que não serve para a salvação. Não serve para Deus. Não tem vida. É a religião. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que o Senhor diz que tem que podar, tem que limpar, tá? Para tirar esses frutos que não prestam da nossa vida, da doutrina errada, da religião. Então, versículo 13 de Marcos 13. Desculpa. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então imagina a cena. Chegaram lá, assentaram, vão participar. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então, o que ele fez aqui? Não vou ler tudo. Ele fala sobre a lei, né? Ele fala sobre Jesus, ele fala sobre João Batista, enfim, ele faz um resumo lá, fala sobre tudo, tudo que ia vir, tudo que ia acontecer, né? Fala de Jesus o Messias. Agora veja o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que aquilo repercutiu. A cidade inteira ouviu e foi lá em peso para ouvir. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Então, vocês não querem, vocês já perderam a vida eterna, então Deus já designou que nós vamos para os gentios, para quem quiser. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Graças a Deus chegou até nós. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, os gentios foram contrários aos judeus, aos fariseus, né, que ficaram furiosos. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. O que eles fizeram então? Eles pegaram as pessoas de influência da cidade, pessoas, né, de classe social alta, de poder, com dinheiro, blá blá blá, e instigaram, falaram contra, que isso não, que não, que não, justamente para prejudicar, né, para dificultar a pregação do evangelho. Então, 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Acontece o quê? Eles ficaram alegres porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Quando eu sei o que é a verdade e o que Deus quer, não importa quem quer e quem não quer. Vocês estão acompanhando? Se você quer, glória a Deus, ficamos alegres juntos. Se você não quer, eu fico alegre sozinho com Deus. É assim que é. Tá ok? Então, eles também ficaram contra a palavra, porque vocês vejam, tudo que Jesus ensinou, né, só porque ele era ungido de Deus, pregou para todo mundo, não sei o quê, ele foi condenado, ele foi rejeitado, porque é a verdade. Então, a verdade é uma coisa muito séria. Ela é muito séria. E a doutrina errada, ela traz uma interferência imensa no que a verdade é, desqualificando o valor e o poder dela. Então não tem sentido, não tem poder e nem presença de Deus. Tá? Então não adianta ficar falando palavras, tem que viver e não ficar, gente, nessa euforia, sabe, nessa emoção, como a gente vê muitos crentes só falando aquilo, mas não sabe andar com Deus, que não tem no alicerce de sua vida a palavra. Então, a porta estreita é a verdade, porque ela tem que nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Ela é estreita. Amém? Então é isso aí. Glória a Deus. Então, reflita na sua vida sobre a verdade, sobre as mudanças, sobre a entrega, sobre quem Jesus é, o que você é nele, etc. E se regozije nele, né? Ele nunca vai falhar. Por isso que eu tenho que andar no que ele é. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Tenha coragem de se entregar a Ele inteiramente, de conhecer a verdade e ser liberto por ela. Todas as mentiras, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos por essa tarde, pela sua presença aqui conosco, a tua unção liberada, ajustando as vidas, curando os corações, Senhor, libertando, Senhor, através da tua graça, todas as raízes de religião, Senhor, abrindo estas mentes para que elas recebam a revelação do Espírito Santo do que é a verdade. Eu te louvo por isso, meu Pai.